Salvador, tá 3602, informação Oscar. Porto Seguro 320. Afirma. Salvador 320 via Guinea, Peruísco 50, BDF, conforme rota. Decola no zero, curva direita, saída da EO, Leda DCT, tanto 5163 e o controle 1208, tá 3602. Salve Salvador, bom dia, TAM 3191. Autorização 340, Galeão. Ciente. Ordeno 340, por favor. Cópia, 3191. Cópia, 3191. Atualizado 340 para o Galeão, na Amper Zulu 10 após rota do plano de voo, decola da 10, Lael, da saída da El, Leda após Bridges, transponder 5171, controle 120.8. Portará pronto para o post 3191. O Azul 4060, livrando as escutas. Alfa Juliette, parte principal, posição 014060. Paulo Salvador, TAM 3191, posição 6 para o pushback acionamento. Lateral táxi 3191. Solo TAM 3191 para o táxi 195 a bordo, Altana Guarulhos, 3:30 autonomia. Salvador, bom dia, Delta 3895. Delta 3895. Informação para baixo, já teria nossa autorização? Guarulhos? Aos 28, 1522. Solo, bom dia, jet 6740, livrou a sua escuta. Nove cinco.